Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 21 e 22. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Meus queridos irmãos, Jesus foi para um território pagão, perto de Tiro e Sidom. Os cananeus não seguem a religião judaica. Então, por que Jesus foi para aquela região? Ele foi, meus queridos irmãos, para quebrar preconceitos. Ele foi para ensinar. Ele foi para salvar. Porque esse é o desejo do coração de Deus. O Senhor Jesus tudo faz para salvar as pessoas. É verdade que às vezes encontramos pessoas que rejeitam a palavra de Deus, mas o Espírito Santo continua insistindo, porque Deus é amor e quer salvar a todos. Mas atenção, veja o que a Bíblia diz em alerta sobre isso. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Duas vezes, meus irmãos, duas vezes a Bíblia disse nesse versículo: enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Ou seja, aproveite a oportunidade. Então, uma mulher, sabendo que Jesus estava perto, não perdeu aquela oportunidade. Ela estava com uma filha possessa de demônio e que provavelmente já tinha procurado todos os meios e de nada tinha adiantado. Então, ela foi procurar a Jesus. Meus queridos irmãos, o amor de Deus é tão grande que ele não se incomoda de ser procurado por último. O que ele quer é salvar, é abençoar, é perdoar. Louvado seja o nosso maravilhoso Deus por tanto amor que tem por nós. É interessante que aquela mulher, ela fez uma saudação que chamou a atenção de todos. Ela gritou: Jesus, filho de Davi. Esse é um título messiânico. Ou seja, ela demonstrou que conhecia as profecias que anunciavam a chegada do Messias. E mais ainda, ela demonstrou que acreditava que aquele Jesus era o Messias. Ora, mas ela vinha de uma região habitada por um povo que não considerava essa mensagem. Aquela mulher, meus irmãos, ela estava rompendo com a tradição religiosa do seu povo, que não conseguiu ajudar a sua filha. E no meio daquela frustração, ela resolveu buscar a Jesus. Com certeza, ela ouviu falar dos milagres de Jesus, que curava todas as doenças, que expulsava demônios, que ressuscitava as pessoas. Era impressionante cada notícia que chegava. Você percebe, meu irmão, a importância do testemunho, de contar as suas bênçãos, porque contar às pessoas as bênçãos recebidas ajuda na fé de quem está ouvindo. Estava com seu coração aberto para essa nova experiência. Agora, uma experiência real. Ela queria se encontrar com o verdadeiro poder, o poder para curar a sua filha. Ela estava cheia de esperança e a fé estava já em seu coração, porque ela chamou Jesus de filho de Davi, ou seja, ela estava crendo, a fé já estava na sua vida. E depois que ela chamou Jesus de filho de Davi, ela disse: tem misericórdia de mim. Ela apelou para a misericórdia de Deus. Esse é o caminho, meus irmãos. Esse é o caminho para receber a bênção. Não há nenhum merecimento em nós. Se somos abençoados, é somente pela graciosa misericórdia de Deus. O salmista, ele sabia muito bem disso. Veja o que está escrito em Salmo 6, versículo 2. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Veja, o salmista apela para a misericórdia de Deus. E ainda em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Louvado seja o nosso Deus por tanta misericórdia que tem para conosco. Então, meus irmãos, em seguida, em alta voz, não se incomodando com a multidão que ouvia, aquela mulher declarou o que estava acontecendo com a sua filha. Ela disse: minha filha está miseravelmente endemoninhada. Meus queridos irmãos, essas palavras revelam como sofria aquela menina. Quando diz miseravelmente, mostra o que o diabo quer fazer com todas as pessoas. Satanás, ele não brinca no que se propõe a fazer. Quando ele investe contra um ser humano, ele age com toda a sua força maligna para destruí-lo completamente. Então, aquela mãe ali estava, clamando por sua filha e crendo na misericórdia de Deus. Mas, meus irmãos, uma surpresa aguardava naquele momento aquela mãe, e está no próximo versículo, o versículo 23, diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Meus queridos irmãos, Jesus não respondeu aquela mulher naquele momento. Ele ficou em silêncio. O silêncio de Deus. Esse silêncio já aconteceu na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã? O silêncio faz parte da aproximação para um verdadeiro encontro, quando as diferenças precisam ser eliminadas. Por algum motivo, por alguma razão, aquela mulher precisava passar por aquela lição. O silêncio de Deus, meus irmãos, nos faz pensar. É preciso fazer um exame de consciência. É preciso pedir perdão. É preciso perdoar. É preciso mudar de vida. É preciso ser uma nova criatura. Meus queridos, eu creio que Jesus também tinha uma lição naquele momento para os discípulos, porque eles estavam seguindo a tradição do judaísmo, desconsideravam a todos os que não fossem judeus. Ora, mas pela mensagem de amor e misericórdia que Jesus pregava, e que os discípulos conheciam muito bem, era de se esperar que os discípulos se compadecessem com o sofrimento daquela mãe e dissessem a Jesus: Mestre, socorre-a. Mas eles não fizeram assim. Pelo contrário, pediram a Jesus para despedi-la, para mandá-la embora. Meus irmãos, aqueles homens, eles estavam na caminhada, seguindo a Jesus. E cada dia eles recebiam lições de amor e de compaixão pelo próximo. Então Jesus estava também lidando, além dos discípulos. Então Jesus estava também lidando com aquela mulher. Então Jesus estava também, naquele momento, lidando com aquela mulher que buscava libertação para a sua filha. Então, além disso, Jesus estava também lidando com aquela mulher que buscava libertação para a sua filha, mas que vivia em um mundo pagão. E por mais que ela declarasse que acreditava em Jesus como o Messias, ainda necessitava de mais lições sobre humildade, sobre submissão a Deus, o Deus verdadeiro. Veja o versículo 24. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus queridos irmãos, a mulher passava por um teste de humildade. Havia ouvido falar que Jesus não fazia diferença de pessoas, que Jesus acolhia a todos. E, de fato, essas informações eram verdadeiras. Mas com aquelas palavras de Jesus, ela poderia formar um pensamento de que as bênçãos eram para o povo judeu, e ela poderia ter desistido naquele mesmo momento, mas não fez assim. Ela perseverou. Veja o que diz no versículo 25. Então chegou ela e o adorou. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Meus queridos irmãos, são palavras de uma mãe pedindo socorro. E não apenas isso, uma mãe que estava ajoelhada aos seus pés em adoração, clamando por sua filha. Eu não tenho dúvida, e nem vocês, devido ao grande amor de Jesus, ele queria realmente atender naquele momento, naquela mesma hora, naquele instante. Ele queria atender os rogos daquela mãe. Mas, meus queridos, era preciso uma lição para acabar com o preconceito, para fazer aquela mulher revelar em seu coração uma fé mais profunda e verdadeira. Ela precisava passar por aquele momento, porque Deus lê os corações. E veja o versículo 26, o que diz. E veja o versículo 26, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Que palavras profundas, meus irmãos. Sem dúvida, aquele momento era o mais decisivo teste de humildade, de determinação que aquela mulher estava passando. E nós já vamos para o versículo 27 e 28. para vermos a reação dela diante dessas palavras. Diz assim: e ela disse: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, você que está me ouvindo agora, nesse momento, nós aprendemos na palavra de Deus, nessa mensagem, que precisamos perseverar no clamor. Aquela mulher, ela estava determinada em buscar a sua bênção. Pois então, meus irmãos, você que está me ouvindo agora, persevere na sua busca. Persevere, jamais desista do seu milagre. Veja que aquela mulher lutou por sua bênção, permaneceu pedindo até receber. E outra lição preciosa que nós tivemos pela palavra do nosso bom Deus, que nós aprendemos nesse momento, é que quando nos humilhamos perante Deus, seremos sempre por Ele exaltados. Você quer ver isso na Bíblia? Pois abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, cumpriu-se então na vida daquela mulher essa passagem, porque Jesus a exaltou quando disse: ó, mulher, grande é a tua fé. E não só isso, mas Jesus disse o que ela mais queria ouvir. Ou seja, o Senhor abriu a boca e determinou a sua bênção quando disse: seja isso feito para contigo como tu desejas. Meu querido irmão, minha querida irmã, guarde essa palavra no teu coração. E agora eu quero orar por você, pela sua família. Eu peço que você una a sua fé com a minha. E vamos buscar e vamos clamar a Deus por você, pela sua vida, pela sua vitória, pela sua bênção nesse momento. Soberano Senhor do universo, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, nessa hora sagrada da oração, eu venho a Ti, ó Senhor, confiando na graça e na misericórdia do Teu amado Filho Jesus Cristo. Porque assim como aquela mulher, nós cremos que o Senhor Jesus é o Messias anunciado nas Escrituras, é o Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, eu venho Te pedir em nome dEle, do nosso Senhor Jesus, para que, ó Deus maravilhoso, o Senhor determine uma bênção sobre cada um dos que estão me ouvindo nesse momento, para que sejam curados de qualquer enfermidade. Os que sofrem, Senhor Deus, com doenças nos ossos, na pele, cura, Senhor meu Deus. Os que sofrem com doenças no fígado, no coração, nos rins, cura, ó Deus da glória. Também, meu Deus, eu Te peço pelas pessoas que estão doentes, com doenças no estômago. Elas não conseguem se alimentar direito. sentem dores. Pois então, Senhor, cura com o teu maravilhoso poder, ó Deus. Senhor da glória, derrama a tua bênção de cura nesta hora sagrada da oração. Senhor, com a brasa viva do teu altar, sara toda e qualquer doença da pessoa que está me ouvindo agora. Sara também, Senhor Deus, cura, Senhor, a dor da alma, a dor da angústia, da tristeza profunda, da depressão. Cura, Senhor Deus, dá a essas pessoas a alegria de viver, a alegria do seu Santo Espírito, Senhor Deus, do teu maravilhoso Espírito Santo. Tudo isso, ó Deus da glória, eu te peço no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.